Solto pelo ar, será que um dia vai me perdoar? E tu

amor, me libera. Não insista pra viver o seu amor. Onde

Pervetron. Visual. Banda NSYNC, uma pancada de sucesso. Você me deixou chorando por você. Amor, você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu.

DJ Marcelo. DJ Marcelo. Ladies and gentlemen. O Playboy sacudindo e balançando o mundo inteiro. Arte Visual. Fone 9-8511-9725. Harrison Pemos. É sucesso. Sou louco por você. Super! Está frio, madrugada.